se dizer te quero quando estamos sós. O difícil é dizer quando escutam todos. Quero sem falar. Enquanto temos segredo que ocultar. A loucura de te querer como fugitivo tem me levado à distância onde estou escondido. Com olhar, quanto mais cresça a injustiça, já verás que é bem maior a nossa força pra lutar. Palavra-se uma linguagem nova que eu inventei para nós dois, para um amante perseguido e tem que esconder sua voz. Quando quiseres aprender, não haverá silêncio. Não fará falta usar a voz para rompê-lo com um olhar e nada mais. Com um olhar. A expor meu coração nessa vitrine frágil.